música aqui no front. E vocês viram aí a divulgação do novo ranking de seleções da FIFA nesta semana agora? Pois é, né? O Brasil não está mais na primeira colocação. Adivinha só quem passou na nossa frente? Adivinhou? Pois é, a seleção da Alemanha. Ai, ai, ai, hein? Vamos nessa, vamos em frente, porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7. 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela quadrilha que gruda na nossa grana mesmo depois do fim das festas juninas e vira uma baita de uma organização criminosa, né? 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro, então senta aí que o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pulou para a área. Emendado, entrou. Müller, da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E a rede britânica BBC divulgou na quarta-feira pesquisa sobre a percepção que as pessoas têm em relação aos diferentes países do mundo, né? Uma pesquisa que ouviu pessoas dos locais mais diversos do globo. E olha, a percepção sobre o Brasil, segundo o levantamento, só não piorou mais do que a percepção sobre os Estados Unidos de Donald Trump. Pois é, o Canadá é o país mais bem visto nesse levantamento, enquanto que a Alemanha, segundo lugar, medalha de prata para eles, viu? 2. Bola para Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. Na quinta-feira, a bomba do dia foi a notícia de que a Polícia Federal acabou com o grupo de trabalho da Operação Lava Jato em Curitiba, com os delegados que trabalhavam exclusivamente no caso sendo redistribuídos para a Delegacia Anticorrupção ou para outras funções. A situação foi criticada pelo procurador Carlos Fernando dos Santos, que denunciou aí o que seria, né, o dano mais grave até agora no trabalho da operação. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E o deputado Sérgio Sveiter, escolhido para ser o relator da denúncia contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tem aí o que o jornal Gazeta do Povo chamou na terça de passado nebuloso. Ex-secretário do governo Sérgio Cabral, Sveiter recebeu R$1 milhão em doações de empreiteiras denunciadas na Lava Jato. Na internet, uma das frases da semana, empunhada aí por diversos artistas, foi: Sveiter, tô de olho em você. 4. É o quarto gol, uma chinelada. E o governo da moralização na política, da gestão séria e blá blá blá, interrompeu a coleta de dados para o portal da transparência no que diz respeito aos gastos do governo federal com publicidade. É mole? De acordo com o portal Poder 360, a atualização detalhada não vem sendo feita de forma periódica desde março, coincidindo com o período de grandes campanhas por parte do governo. Ou será que não é coincidência? 5. De novo fácil, fácil, aos 29, 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E enquanto falta dinheiro para a Polícia Federal emitir passaportes e a Polícia Rodoviária Federal fazer aí o seu trabalho básico, olha, a Época Negócios revelou nessa semana que após a delação da JBS, o governo de Michel Temer disparou a liberação de recursos para emendas parlamentares parlamentares indicadas por congressistas amigos. Até um dia antes do estouro do escândalo, o total liberado era de 959 milhões de reais. De 9 de maio para cá, subiu para 1,8 bilhão de reais. Mas é claro que tudo isso é coincidência. Claro que é, tá? 6. Montou, virou a bola esparada, entrou! Schuller, é o sexto gol da Alemanha! E sabe quando você junta ali as moedinhas para pagar a tarifa do ônibus? Olha, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, a Operação Ponto Final da Polícia Federal prendeu os principais empresários do transporte com as investigações aí revelando que o ex-governador Sérgio Cabral, que está preso, né, recebia prêmios, entre aspas, pelos reajustes na tarifa. Por aqui, o transporte alvo da Operação Rikishá, coordenada pelo GAECO. E olha, será que desse mato aí também sai coelho? 7. Olha a descida, o chutão entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! E o que dizer dessa notícia aqui, veiculada pelo programa fantástico da Rede Globo na noite de domingo? Olha, policiais do DENARC, o Departamento de Narcóticos do Estado de São Paulo, responsável aí por apreender drogas, estavam simplesmente vendendo, ou seja, traficando as drogas que apreendem dos traficantes. E a coisa não para por aí não, viu? Com relatos de tortura e até mesmo planos para matar um promotor que investigava o grupo. Que beleza, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E em meio a tantas notícias ruins, olha, vou resgatar uma aqui que é muito legal e serve pelo menos para dar uma afagada, né, no nosso ego, né? O portal Expedia, um dos maiores do mundo em termos de viagens, publicou lista com 51 destinos mais bonitos do mundo e Foz do Iguaçu, felizmente, é um dos lugares na lista que leva em conta aí critérios como belas paisagens, magia do local, elegância da cidade, história, popularidade, entre outras variáveis. O destaque especial de Foz, claro, vai para as Cataratas do Iguaçu, abraçadas aí pela diversidade da mata do Parque Nacional do Iguaçu. Essa escolha foi comemorada pelos representantes do turismo local por representar, né, uma importante mídia gratuita. A Expedia é uma das maiores agências de viagens online do mundo e tem atuação direta em mais de 30 países, inclusive aqui no Brasil. Lista de 51 destinos. Boa ideia, né? E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 8 de julho de 2017. Eu sou Guilherme Wojciechowski e em nome de toda a equipe da Transamérica Foz, agradeço por sua preferência e sintonia em mais esta jornada. Programa Fronte, que estará disponível na íntegra dentro de instantes no site transamericafoz.com.br para que você possa ouvir novamente ou então indicar para alguém que você gosta muito, sabe, para que também passe por essa tortura. Vem aí na sequência a programação nacional nas ondas da sua rádio com música, entretenimento e muita diversão no seu fim de semana. Eu volto na segunda-feira às 7 da manhã com mais uma edição do informativo Transnotícias. Bom fim de semana pra você, Transamérica, sua rádio, onde você estiver. Você acabou de ouvir programa Front na Transamérica Foz. De volta no próximo sábado.